subir no salão, segura o avião. Ô, trem bom demais, dinheiro no bolso, muita saúde pra dar e vender. Ô, trem bom demais, mulher arrumada, boi na invernada, loira gelada, boto pra gemer. Bota bom nisso, bota bom nisso. Festa de peão, mulher e bailão, ainda morro disso. Bota bom nisso, bota bom nisso. Dinheiro sobrando, carro importado e mulher do lado. Sou doido por isso. Festa de peão, todo mundo vai, tá cheio de mulher, todo mundo quer. Rodeia em Barreto, Jaguariúna, vou até a pé. Bailam com sanfona, todo mundo vai, tem arrasta-pé. Todo mundo quer, que trem bom demais, só não vai atrás quem for Zé Mané. Ô, trem bom demais, dinheiro no bolso, muita saúde pra dar e vender. Ô, trem bom demais, mulher arrumada, boi na invernada, loira gelada, boto pra gemer. Todo mundo vai, tá cheio de mulher, todo mundo quer. Rodeia em Barreto, Jaguariúna, vou até a pé. Bailam com sanfona, todo mundo vai, tem arrasta-pé. Todo mundo quer, e trem bom demais, só não vai atrás quem for Zé Mané.